trabalho nos piongo que acolhe meu povo. Sem pé de apoio, esse é o moio, tá osso. Pouco trigo e muito joio, então é a quadrilha, sai com os cana, tá em cima. Fogo azul na parafina, de menor só fecha assina. Botas e botinas, é desenvolve, sai. É um entra e sai, fumaça que não acaba mais. E sobe o gás, do gás se leve traz. Dois palitos, chumbo, sai, vai. Então, vem que tem mais tiro, vem que é o último suspiro. Assassinaram um barão do esquilo, malandro de estilo. Morreu na mão do menino, um exército surgindo. Arrasta e tchau, vai se saindo. Barracos progredindo, cachorro latindo. É vizinhança, sobrevívio, favela, violento adjetivo. De longe o preconceito vem que vem. De menos de menor que sem nenhum vintém. Puxa o calibre, já zamei. Um verde bem bolado, de longe eu avistei. Dedilhado lá nas lajes sempre tem. Debaixo da lupa, um olhar que sem sorriso. Ergue as tábuas, faz o piso. Correria com jeitinho, no miudinho, sapatinho. De fininho, afininho, das facção pros irmãozinho. Manchou calça de linho, um áudio peneirado. Encontrado no cordinho, esparangolê que foi assim. O fim do samanguinho, não desembaça, não acelera. E serão fininho, lá na quebrada estoura um milho. Dois pipoca, foi aquilo. Uns polícia parasita, tão grudado no seu filho. Leva um giro, vai, não volta, sai a pampa e volta sem suspiro. Abriu o bico, entrou em danger. O crime é avalanche, conhece e vem de longe aí. Vem que vem, quebrado é compromisso. Vem que vem, é quase 3 mil graus e o som. Vem que vem, de 12 de cano cerrado, bolinho de 100. Uns mano aí nasceu pro mal, outros que nasceu pro bem. Vem, vem, vem que vem, quebrado é compromisso. Vem que vem, é quase 3 mil graus e o som. Vem que vem, de 12 de cano cerrado, bolinho de 100. Uns mano aí nasceu pro mal, outros que nasceu pro bem. Bem, bem. Falaram aqui, falaram ali, catou pra loucos. É povinho, preta, fosco, mata mosca. Um fuzil no céu da boca, os pinga ruim que deixa a vida louca. Hoje nem dá pra ficar de touca. Atolada, jogado na calçada do escadão. É vacilão, quem morreu de raio, jamais ouviu trovão. Os ricos têm dinheiro, favela só tem o rap. Então respeita meus moleques, sintonia do mundão. Eu não, morrer ao léu, não fico de chapéu. Tem uns bagulho que não dá nada, mas tem uns que mandam cê pro céu. Mano, cê tá, tem uns barato que nem dá. De ti, ti, ti, blá, blá, blá, blá. Corpo pra cá, cabeça pra lá, peraí, olha lá, pau parar. Abandona nosso bom lugar. Vem ver os sorrisos empregados do alto escalão. Vem ver o sucesso, o progresso da educação. Vai que o bicho pega, vai que o boca te cagueta. Rajada de fuzil na reta, pela janela vejo como a vida é bela. Sequela só vem pra quem procura ela. De homem pra homem, lobisomem some. Morre como come, das mancadas pra maconha. Uma dispensa, o corpo e some aos homens. Laçado pelo pobre, de bloco em bloco, então e glock. Cavalaria, pisoteio pobre. É desrespeito, escudo na caixa dos peitos. Vários brancos, vários pretos, correndo atrás do seu direito. E racha o pote, vejo lotes, holotofos, ok-toque. Morre a vida, rompe o cofre, joque-loque, sofre. Soldados na neblina some, é quanto nome. Ferro velho, bola de meia, desgoverno, bermudão e corre. Pensa que alguém socorre, escrava do sistema, desenrola os bob. Como sofre, ó Deus, limpa a mente do homem. Mano, Saddam que ali se foi, pivete boda no escuro. Mapa de estralo, mapa de furo, um prematuro no bagulho. Simplesmente dormiu no barulho. E vem a noite, vem os caps, vem o beck. Vem a lua, vem um cleque, assassina moleque. Madame chacoalha o leque, notícia sobe. Desce, coroa faz as preces. Um pivete que ninguém se esquece. É Deus no céu e nós na fita. Vem que é o rap. Vem que vem, quebrado é compromisso. Vem que vem, é quase 3 mil graus e o som. Vem que vem, de 12 de cano cerrado, bolinho de 100. Uns mano aí nasceu pro mal, outros que nasceu pro bem. Vem, vem, vem que vem, quebrado é compromisso. Vem que vem, quase 3 mil graus e o som. Vem que vem, de 12 de cano cerrado, bolinho de 100. Os mano aí nasceu pro mal, outros que nasceu pro bem. Bem, bem.